Eu queria falar, como foi proposto pelo pastor Daniel, quando ele me convidou para vir aqui à frente, eu queria falar sobre a igreja, isso é igreja, mas desde o ponto de vista da missão da igreja. Afinal, a igreja só é igreja, só é reconhecida pelo mundo e reconhecida pelas pessoas, se ela estiver cumprindo a sua missão. E isso que eu estou dizendo agora não é nada novo, eu apenas estou repetindo aquilo que foi dito pelo Senhor Jesus Cristo. Eu vou dizer para vocês, em primeiro lugar, o que não é igreja. Há algum tempo atrás saiu na revista Seleções, a revista cristã, assim chamada, ela apresentou uma reportagem com o título Sonho de Aposentadoria. E nessa reportagem aparecia um casal cristão que se aposentou cedo. Ela com 52 anos, ele com 59 anos. E o sonho de aposentadoria daquele casal cristão foi simplesmente se mudar para a Flórida, comprar um iate, passar todos os dias jogando softball e colecionar conchas na praia. E essa vida e esse projeto de vida foi apresentado como sonho, como o ideal a ser buscado. Na verdade, isso é uma verdadeira tragédia, isso não é ser igreja. Eu também vou dizer para vocês que o que não é ser igreja. Muitas pessoas que dizem fazer parte de uma igreja, que têm o seu nome anotado na membresia da igreja, e isso não me refiro aqui particularmente, eu me refiro a todas as igrejas de uma forma geral. Muitas pessoas que na verdade têm os seus nomes, melhor dizendo, no rol de membresia, se eu falar alguma palavra em espanhol, me perdoe, viu? Eu estava falando nombres aqui. Se eu falar alguma palavra em espanhol, me perdoe. Não é fácil depois de 15 anos. Então o que acontece? Muitas pessoas têm os seus nomes no hall de membro, na membresia da igreja. Elas fazem parte de um corpo institucional, mas elas não se integram, elas não participam ativamente de nenhum tipo de ministério dentro ou fora da igreja. Elas não servem ao próximo. Elas não são capazes de estender a mão àquela pessoa que está ao seu lado e ajudá-la. Isso não é igreja. Isso não é ser igreja. Parece radical, não é? Parece bastante radical o que eu estou dizendo aqui, mas essa radicalidade, na verdade, retrata com fidelidade o que acontece em muitas igrejas e na cabeça de muitos cristãos. Por exemplo, em muitas igrejas, se eu perguntar qual é o seu sonho de vida, talvez as pessoas digam assim: meu sonho de vida é comprar um carro zero quilômetro, é comprar um apartamento lá em Porto de Galinha, em Maragogi, é comprar uma casa em Gravatá, meu sonho de vida é construir a minha casa, que ainda não construir a minha casa, o meu sonho de vida é poder ter o meu diploma estampado na parede, o meu sonho de vida é poder ter um trabalho que verdadeiramente me dignifique como pessoa. E muitas pessoas, na verdade, dentro da igreja, se você fizer essa pergunta, se eu fizer essa pergunta, qual é o seu sonho de vida? Muitas pessoas vão dizer assim: ah, o meu sonho de vida é esse. Mas isso não é o sonho da igreja. Esse não é o sonho da igreja. Isso não é ser igreja. Parece radical, mas representa a verdade. Se você quer saber de fato o que é ser igreja, como vem sendo tratado, acredito eu, ao longo dessa conferência, de fato é necessário você compreender uma coisa substancial. A igreja, ela não está separada, não está de forma alguma distante da sua missão. O que eu estou dizendo com isso é: ser igreja e cumprir a sua missão estão intrinsecamente ligados. Ou seja, ser igreja e fazer o papel da igreja não se destoa. É impossível você dizer assim: eu sou igreja de Cristo, e não estar cumprindo com o papel que o próprio Cristo designou para você. É completamente impossível. Ser igreja, de fato, ser igreja de Cristo, é cumprir o papel que o Senhor Jesus, ou a função que o Senhor Jesus designou para todos nós. E isso que eu estou dizendo para você não se trata de algo que inventei, não é a invenção da roda, não é a invenção da luz, nem do telefone. É algo já dito pelo Senhor Jesus Cristo quando ele esteve como homem aqui na terra. E essas são as palavras que revelam de fato, essas palavras nesse texto de Mateus, que revelam de fato que o ser igreja e o cumprir com a missão da igreja são intrínsecos. Ou seja, ser e cumprir a missão são uma coisa só, são uma mesma coisa. Observe, o Senhor Jesus, relatado pelo evangelista Mateus, ele disse assim: vós sois o sal da terra. Observe essas palavras. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E no verso 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Outra afirmação. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio, num lugar alto, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu vou repetir a primeira definição. Jesus, aos seus discípulos, num sermão próprio para os discípulos, ele diz: vós sois o sal da terra. Depois ele usa uma outra figura de linguagem, mas para dizer a mesma coisa. Ele está repetindo a mesma coisa: vós sois a luz do mundo. Esse texto, na verdade, fala de ser e fazer como uma coisa só, como uma coisa única. Ser sal e fazer o papel, a função de sal, é uma coisa única. Ser e fazer estão unidos, são inseparáveis. Jesus, ele usa duas figuras de linguagem nesse texto que nós lemos. A primeira figura de linguagem é o sal da terra, ele diz: vós sois sal da terra. A segunda figura de linguagem, a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Como eu já disse, ambas as figuras querem dizer a mesma coisa. Ele apenas está usando duas figuras para abrir o nosso entendimento a respeito do nosso ser e fazer. Ambas as figuras dizem a mesma coisa. Portanto, com autoridade, vou pegar a primeira delas e vou explorar dentro desse sermão a primeira figura, que é a figura do sal. A figura do sal da terra. Bom, o sal na época do Senhor Jesus era o elemento utilizado para dar sabor aos alimentos. O sal, ele era esfregado na carne, esfregado nos alimentos, misturado aos alimentos, e não apenas para conservá-lo. Naquela época não existia geladeira, o sal era o fator de conservação, mas não apenas para isso. A principal finalidade do sal era, de fato, ser esfregado no alimento para dar sabor àquele alimento. A imagem é clara nesse texto. O que Jesus está dizendo é: nós precisamos estar esfregados aonde? Na igreja? Não. Se nós tomarmos essa figura de Jesus e observarmos o que ele está dizendo que a igreja, o ambiente da igreja é o saleiro. E ele está dizendo, nós não temos que estar esfregados no saleiro, nós temos que estar esfregados no mundo. Nós temos que estar esfregados na terra. Nós, como igreja, temos que estar dentro do mundo, não sendo partícipe das obras do mundo, mas dentro deles, dentro das pessoas do mundo, em convívio com as pessoas do mundo, para dar sabor à vida daquelas pessoas. Nós precisamos estar esfregados na sociedade. O sal no saleiro não salga nada. O sal, para salgar, ele tem que sair do saleiro. Ele tem que ser colocado no alimento. E a finalidade de tudo isso não é uma exaltação pessoal. Ele diz, façam isso para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a primeira e única e verdadeira função, ou melhor dizendo, objetivo do fato de estarmos esfregados do mundo, de estarmos juntos ao mundo, de estarmos perto das pessoas do mundo, não é outra, senão a de que eles, através da nossa vida, através das obras que fazemos, possam olhar para isso e glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Como eu disse, o sal, ele serve para dar sabor. Na época do Senhor Jesus Cristo, o sal, ele era extraído de uma região da antiga Judeia, chamado a região do Mar Morto. Ainda hoje, um mar existente em Israel, um mar interiorano, um mar sem nenhuma conexão com nenhum outro mar ou oceano. Esse mar, ele é chamado de Mar Morto. Ele recebe esse nome porque é um mar que, na verdade, não possui nenhum tipo de vida, devido à alta taxa de sal presente nas águas do Mar Morto. Eu tive a oportunidade de visitar esse lugar. Você sabe, quem mora na Europa, Israel, Europa, é como ir daqui para Ceará, por exemplo. É pertinho. Aí você está lá na Europa, você consequentemente se dá um pulinho lá em Israel para conhecer a Terra Santa. Então o que acontece? Eu tive a oportunidade de conhecer o Mar Morto. E é impressionante, porque o guia vinha dizendo assim, olha, não há como você afundar, você pode não saber nadar, você pode ser pesado como for, mas não há como você afundar devido à alta concentração de sal. E foi exatamente o que eu fui provar lá no Mar Morto. Eu entrei no Mar Morto, já não dava pé, e de repente, quando eu já não dava pé, foi quando eu comecei a flutuar, comecei a boiar. E eu tinha visto na propaganda do Mar Morto lá em Israel, no hotel, eu tinha visto um camarada que ele estava lendo uma revista. E eu, a propósito, levei um jornal de Israel, abri o jornal lá e fiquei lendo, sentado, lendo o jornal. E de forma alguma você afunda naquele mar. É impressionante. Então, o sal na época de Cristo, para dar sabor aos alimentos, para conservar os alimentos, o sal, ele era extraído desse mar. Se fazia uma espécie de rego, se prendia primeiramente a água do mar numa espécie de rego, e depois esperava o processo de evaporização. Com o processo de evaporização, os primeiros cristais que brotam desse processo é sal. Então as pessoas pegavam aquele sal, levavam para a cidade, esfregavam nos alimentos a fim de dar sabor a esses alimentos. Mas como eu disse, o sal do Mar Morto não era usado apenas para dar sabor. Outra propriedade daquele sal é o efeito de cura. E eu tinha recebido um aviso por parte do próprio guia. Na hora, ele disse assim, olha, você, para entrar lá, por favor, observe se você tem alguma ferida no pé. Mas eu não levei em consideração, eu estava tão afoito, tão querendo entrar naquele mapa, provar, para ver se era verdade mesmo, que eu entrei e eu tinha uma feridinha no pé, aquele chamado, a chamada frieza. É frieza, né, o nome, né? A frieira. A chamada frieira. Eu tinha uma feridinha no pé. E quando eu entrei no mar, eu não saí por vergonha, mas que doeu, doeu. ardeu, que foi uma beleza. Ardeu muito, gente. Mas em compensação, depois daquele banho, né, e que eu voltei para o hotel, no dia seguinte a frieira desapareceu. Desapareceu do pé, incrível. Fechou, cicatrizou, desapareceu. Acho que matou tudo que é bicho que tinha ali, bicho de pé, bicho de frieira. Toda a nojeira que estava entre os meus dedos se acabou, a podridão desapareceu. E aí foi que eu percebi a capacidade de cura física do sal. E de fato o sal, ela tem essa capacidade, ou tem essa propriedade, além de conservar, além de dar sabor, o sal também serve para curar. Mas não é essa a principal finalidade do sal. Sem dúvida, a principal é a de dar sabor. E essa ilustração que eu dei para vocês já no início do sermão, em que nós devemos estar esfregados, espalhados no alimento, é isso que o Senhor Jesus Cristo, ele quer nos dizer quando ele diz: vós sois o sal da terra. O sal é basicamente um tempero, o sal serve para temperar. E uma característica muito importante do sal é que, aonde quer que ele seja jogado ou adicionado, o pessoal nas receitas dizem, adicione uma pitada de sal, adicione uma colherinha de sal, duas colherinhas, adicione sal a gosto. Bom, aonde quer que o sal seja adicionado, ele muda o sal, tem a capacidade de mudar o sabor daquele alimento. Você já deve ter comido alguma comida insípida ou sem sal. Dizem que a comida de hospital é terrivelmente sem sal. Eu nunca comi comida de hospital, não quero comer comida de hospital na vida, mas dizem que comer comida de hospital é terrível, porque é uma comida sem sabor, é uma comida que você coloca na boca e parece que você não distingue se é carne de porco ou carne de peixe. Tamanha é a falta de sabor, de tempero existente naquela comida. O fato é que o sal, ele, quando ele é adicionado a uma comida, ele modifica o sabor daquela comida. Quando o sal está presente, de fato, substancialmente, o item daquela comida é completamente modificado. Mas o Senhor Jesus Cristo, nas suas palavras, ele também diz algo muito importante. Ele diz que o sal, uma vez retirado do mar, ele pode se tornar insípido. E a palavra insípido, no dicionário, busquei o dicionário e vi o significado, a palavra significa que não tem sabor, ou que não é sápido, e é uma figura para algo desagradável, para algo monótono, para algo tedioso. O sal, ele, uma vez insípido, o Senhor Jesus, ele disse, não serve para nada. Apenas para ser pisado pelos homens. Obviamente que ele estava utilizando uma figura de algo muito comum na sua época. As estradas de antigamente, que eram estradas pequenas, estreitas, não como as estradas que nós temos hoje nas cidades. As estradas de antigamente, que não eram feitas à base de cimento, de concreto, de... fugiu agora a palavra em português. Isso, asfalto, piche, né? O piche, o asfalto. As estradas de antigamente, elas eram abertas no mato e, consequentemente, para que a estrada ficasse demarcada por um longo tempo e o mato não voltasse a invadir essas estradas, os antigos tinham o hábito de jogar sal nas estradas. Então, quando Jesus diz que o sal não serve para nada, apenas para ser pisado, ele está usando algo que, uma figura que é muito conhecida das pessoas daquela época. O sal na estrada era pisado pelas pessoas e o sal era utilizado para demarcar aquela estrada ou demarcar aquele caminho. Em segundo lugar, em termos de insipidez, nós nos tornamos insípidos quando não somos espalhados pela terra. E de fato, o sal, ele perde a sua propriedade, ele perde a sua funcionalidade, quando ele se nega à sua própria vocação, que é dar sabor a outros. Consequentemente, quando nós nos negamos a isso, nos negamos a dar sabor, ou nos negamos a nos doarmos por outras pessoas, nós estamos com isso nos tornando insípidos. Lembre-se que o sal, ele só cumpre a sua missão como sal se deixar comer. Ele só se torna vida e sabor se for provado por outras pessoas. E o lugar onde nós somos provados, o lugar onde as pessoas provam de nós, desgustam de nós, o lugar onde as pessoas, elas se aproximam de nós e nós delas, não é aqui, é lá fora. Aqui, todo mundo é sal no saleiro. Lá fora, cada um aqui é sal para dar sabor à vida de outras pessoas. Daí nós podemos pensar um pouco se de fato nós estamos dando sabor à vida de outras pessoas. E como lhe restaurar o sabor, disse o Senhor Jesus? Essa pergunta, ela fica sem resposta. Porém, eu posso assegurar para você que o que é impossível para os homens é possível para Deus. E aquele que tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Consequentemente, eu só sei que Cristo, de fato, ele nos resgatou da morte para darmos sabor à vida de outras pessoas. Essa é a figura que eu posso utilizar nesse sermão, aonde Jesus, ele, ao falar do sal, ele nos mostra que o sal que era retirado do mar morto era utilizado para dar sabor. Eu posso dizer para você que nós também, de uma forma muito parecida, e até parafraseando Jesus, nós também fomos retirados do mar dos mortos para dar sabor a outras vidas. Pois exatamente como o sal do mar morto, nós também estávamos no mar dos mortos e fomos, de fato, recolhidos desse mar, retirados dessa mortandade. Estávamos completamente mortos em nossos delitos e pecados, é o que diz a palavra de Deus. Nós estávamos condenados, sob condenação, sob passível condenação. E no entanto, o Senhor Jesus Cristo, ele nos escolheu e nos retirou dessa mortandade, ele nos retirou dessa vida que não é vida, que na verdade é morte. Ele nos retirou desse estado de monotonia, nesse estado de perdição, nesse estado de condenação. Ele nos retirou daí, e de fato ele nos retirou com um propósito. Ele não nos retirou apenas para satisfazermos, ele não nos retirou apenas para nos deixarmos alegres, contentes, para que cantemos louvores na igreja e digamos assim: não, de fato o Senhor é bom, o Senhor é bom. Ele nos retirou sim para que lhe adorássemos, mas também para que dessemos sabor a outras vidas, para que estivéssemos próximos de outras pessoas e pudéssemos de fato dar sabor a outras pessoas. E eu volto a lhe perguntar: temos dado sabor a outras pessoas? Ou temos sido, de fato, pessoas que em lugar de alegrar, em lugar de trazer luz a outras pessoas, em lugar de dar sabor a outras pessoas, temos sido pessoas que têm tratado de prejudicar a outras pessoas? Ele nos ordenou, depois de que nós fomos retirados do mar dos mortos, ele nos ordenou que fôssemos dar sabor à terra. E essa é a nossa função. Nós temos que influenciar o mundo. Nós, como igreja, precisamos de fato estar inseridos junto às pessoas do mundo, vivendo uma vida que de fato glorifique ao Senhor lá fora, para que as outras pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Temos que ser influência positiva para as pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver de fato esperança, luz, brilho. Você sabe como eu me converti? Eu vou dizer para você. Eu estava passeando com o meu cachorro, um fila brasileiro. Era um fila enorme, parecia uma onça. Eu estava passeando com o meu cachorro, eu tinha 16 anos de idade. E decidi passar por uma rua que nunca tinha passado. E foi ali então que me deparei com uma figura completamente estranha ao nosso meio. Um camarada de quase 2 metros de altura, um galegão, dos olhos azuis, não era anjo não, era um americano mesmo. E esse camarada, esse pastor americano chamado Dave, ele olha para mim e diz assim: rapaz, vem cá. Porque eu estava com muita dificuldade em controlar o cachorro, porque o cachorro tinha... ele queria brigar com outros cachorros na rua, eu estava com muita dificuldade. Ele disse: rapaz, vem cá, eu posso lhe ajudar. Aí ele disse: não chegue perto daqui não, porque ele pode avançar em você. E ele disse: olha, ele não vai avançar em mim não, porque ele é feito da mesma matéria que nós somos feitos. Aí eu disse: como é que é? Esse cara está pirando, um cachorro. Esse cara está dizendo que o cachorro é feito da mesma matéria que eu. Que onda é essa? Esse cara está maluco da cabeça. E aí, mas observei nele que ele tinha realmente uma necessidade de me ajudar a controlar o cachorro. E ele veio por trás de mim e tal, e pegou na correia do cachorro e tal, e segurou o cachorro comigo. Bom, depois de fazer isso, eu disse: muito obrigado e tal. Ele disse, vendo que eu estava suado, ele disse: você não quer uma água, um refrigerante? Vem aqui comigo e tal. Eu disse: ih, rapaz, o que é que esse cara quer comigo? A gente não está habituado a essas coisas, né? Mas achando estranho e ao mesmo tempo, pô, generoso, camarada. Mas tudo bem, vamos lá. E aí ele me deu o refrigerante, deu o guaraná e tal. Eu disse: olha, aqui tem um... Aí tinha lá um campinho de vôlei assim do lado da igreja. Ele disse: olha, todo sábado, um pessoal jovem assim como você e tal se reúne aqui para jogar vôlei. Você não quer vir, não? Aí eu disse: não, rapaz, não quero não. Ele disse: olha, mas vai ser bom para você e tal. Você pode trazer o cachorro, mostrar o cachorro para a turma. Aí eu disse para eles: é que o problema todo é que eu não tinha o tênis para jogar vôlei. Aí eu fiquei enrolando e tal, e eu disse para ele: olha, eu não tenho o tênis para jogar. Aí ele disse: olha, não tem problema, você vem a sábado que vai ter um tênis para você. E quando eu cheguei lá, no sábado, aí eu fui saudá-lo e tal, e a primeira coisa que ele fez foi: toma, uma caixa, e nessa caixa um tênis novinho em folha, rainha, eu me lembro como se fosse hoje. Tênis novo. Ficou um dedinho mais grande que o meu pé, mas ele quase acerta. Um tênis novo. Eu disse: rapaz, mas você fez isso e tal. E ele disse: olha, tem problema não. Quanto que eu lhe devo? Ele disse: nada. Até aí, ele tinha me impressionado. Primeiro eu tinha desconfiado dele, mas depois ele me impressionou. E até esse momento ele não tinha, sob nenhuma hipótese, dito uma palavra sequer a respeito do Senhor Jesus Cristo. Apenas fui atraído pelo sal. Eu fui atraído pelo sal. E foi quando, depois lá, terminou o vôlei, aí ele chamou todo mundo assim: vem cá todo mundo aqui e tal. Aí ele começou a falar a respeito de Cristo. Falou rapidinho, aí fez uma oração, aí convidou: venha para a igreja. Convidou todo mundo. Aí chegou para mim e fez: olha, venha para a igreja, você não tem interesse em aprender a tocar alguma coisa e tal? Pronto. O camarada tinha sido tão sal comigo. O camarada tinha dado tanto sabor. Que eu disse: tá aí, vou. E nunca mais eu saí da igreja. Nós temos que ser sal. Temos que influenciar positivamente. Temos que de fato nos doar às pessoas. Nos dedicar a elas. Como se ela fosse talvez a última pessoa da terra a quem Cristo quisesse salvar. Não está em você, não está em mim o salvar aquela pessoa. Mas temos que nos dedicar a ela como se estivesse em nós o salvar aquela pessoa. Nós temos que ser sal para as pessoas do mundo. E oremos a Deus por isso. Nos humilhemos diante dele e peçamos a ele: Senhor, me ajuda a ser sal com o meu vizinho. Às vezes eu vejo cristãos que, em lugar de ter um bom relacionamento com os vizinhos, têm briga com os vizinhos. Às vezes eu vejo gente no trabalho que, em lugar de você se prestar, se doar, mas tem um camarada que ele é realmente chato, ele pega no meu pé e tal, e abusa de mim. Deixa ele abusar para lá e para cá. Por quê? Talvez você esteja assim: bom, ele está me fazendo de besta, colocando num bom pernambuquês, mas o fato é, não é que ele esteja lhe fazendo de besta, você está sendo sal, ou para ele, ou para outras pessoas que estão observando isso. Nós temos que de fato influenciar o mundo, as pessoas têm que de fato tocar em nós, olhar para nós, provar, desgostar de nós e dizer, isso num bom sentido, hein? Os namorados não me mal interpretem, isso num bom sentido, mas provar, tocar, conhecer-nos, nos relacionar, se relacionar conosco e dizer assim: esse camarada é diferente, esse camarada ele faz as coisas diferentes. Nós temos que ser sal, temos que ajudar o próximo, temos que estender as mãos a quem está caído, temos que ajudar aquela pessoa pobre, necessitada, talvez mais pobre, mais necessitada que você. Temos que servir aquela pessoa que precisa ser servida, aquela que se aproxima de nós e que de fato precisa de nós. Talvez você não a veja aqui do seu lado, mas ela vai estar lá em cima do seu lado. Nós temos que ser sal e temos que influenciar o mundo. Oremos a Deus por isso. Senhor Deus, nós precisamos não apenas ouvir acerca dessa mensagem, mas ter essas tuas palavras presas, amarradas ao nosso coração. Precisamos transformá-las de fato, não apenas numa filosofia de vida, mas na própria vida nossa como igreja. Ser sal e dar sabor às pessoas que nos arrodeiam, que estão ao nosso redor, não é apenas a missão e o ser do cristão, é a missão e ser de forma intrínseca. É ser as duas coisas ou fazer as duas coisas. E para isso precisamos que o Senhor nos avive. Para isso precisamos que o Senhor faça essa obra em nós. Que o Senhor de fato nos levante. Nos dê esse tipo de coração voltado para o serviço. Esse coração com amor para com as pessoas. Esse coração que esteja voltado para glorificar ao Senhor, ou para dar motivos ou razão para que outras pessoas glorifiquem ao Pai. Senhor, faz-nos sal, sal no curado, sal na lagoa, faz-nos sal aonde quer que estejamos, faz-nos sal verdadeiramente. Faz com que sejamos algo que produza uma mudança, que desperte as pessoas, que dê sabor à vida das pessoas. Isso é o ser e o fazer igreja. É o ser e o fazer sal. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, Pai. E te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém.